jogada fora. Um coração que já não bate mais, descansa em paz. Sonhos que vão embora antes da hora, sonhos que ficam pra trás. O irmão se revolta, a família não acredita no que aconteceu. Ninguém consegue entender porque o garoto morreu. Tiraram da gente um jovem tão inocente. A sua avó que era crente, hoje tem raiva de Deus. O seu pai ficou mais velho, mais sério e mais triste. E a mãe simplesmente não resiste. Além do filho, perdeu o seu amor pela vida. E a nora, agora tem tendências suicidas. É a namoradinha com quem sonhava se casar. Todo mundo toda hora tem vontade de chorar quando se lembra dos planos que o garoto fazia. E ele dizia, eu quero ser alguém um dia. Sonhava com o futuro desde menino. Ninguém podia imaginar o seu destino. Mas uma vítima de um mundo violento. Se Deus é justo, então quem fez o julgamento? Sorridente, perde a sua vida assim tão de repente. Logo um cara que adorava viver. Realmente é impossível entender. E nenhuma resposta vai ser capaz de trazer de novo a paz à família do rapaz. Nunca mais suas vidas serão como antes. Eles olham seu retrato na estante. Aquele brilho no olhar e o jeitão de criança. Agora não passam de uma lembrança. A esperança de que ele esteja bem, seja onde for, não diminui o vazio que ele deixou. É insuportável quando chega o seu aniversário e as suas roupas no armário parecem esperar que ele volte de surpresa pra ocupar o seu lugar vazio à mesa. A tristeza às vezes é tão forte. A tristeza às vezes é tão forte que é mais fácil fingir que não houve morte. Porque sempre que ele chega pra matar as saudades, ele vem com aquela cara de felicidade, alegrando os sonhos e querendo dizer que a sua alma nunca vai envelhecer. E que sofrer não é a solução. É melhor manter acesa uma chama no coração e a certeza na mente de que um dia se encontrarão novamente. Me diga.